Bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre em mim. Minha alma se glória no Senhor, e o humilde aprende a sorrir. Busquei o Senhor e Ele me ouviu, livrou-me de todos os temores. O rosto dos que o buscam resplandece sem horrores. O anjo do Senhor acampa ao redor de quem o teme. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz quem nele confia, então. Mesmo na escassez ele sustém. Nada faltará quem teme o seu nome. Vai e vede que o Senhor é bom.